audiência aqui do nosso clube. Senhores, vai. Vamos boa nessa. Noite. Vamos lá, até vamos mais tarde. Estamos trazendo aqui agora. Boa estreia. Estamos trazendo aqui agora. Mundo, a, já, já. Daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, tem Alcas e Flamengo. Na, foi na primeira rodada da Libertadores. O Flamengo foi atual campeão da Libertadores, que quinta, o Flamengo foi é tricampeão Libertadores. Paulistas. No Paraguai, o Massa Bruta chega para iniciar a caminhada rumo ao seu primeiro título. Taquari e Bragantino, no grupo 9 da noite. E no mesmo horário, na Argentina, o Tricolor volta a campo para reeditar uma final de mais de 10 anos que nunca teve fim. Tigre e São Paulo. Ao vivo, assista a Sul-Americana no Star Plus. Vamos ver. Olá. Grupo A é. Vamos escutar. Ó, grupo A tem Alcas, Flamengo, Racing e Newblense. O grupo B é Nacional, Internacional, Independiente de Medellín. E Metropolitanos. O grupo C é Barcelona de Guayaquil, Bolívar, Cerro Porteño e Palmeiras. É melhor hoje, o Bolívar vai ganhar pro Palmeiras hoje. Bolívar tem que ganhar. E não Palmeiras. Palmeiras, monstro Satanás, acabou de ganhar no ano passado, que acabou de ganhar 6 vitórias seguidas no grupo A da Libertadores. Que acabou de fazer 18 pontos. E o Palmeiras deu um monstro de vitória. Não para de ganhar de jeito nenhum. No grupo D tem Ter Strongest, Fluminense, Sporting Cristal e River Plate. Eu nunca mais vou torcer pro Fluminense. No grupo E é Argentinos Juniors. E tem Corinthians, Liverpool Futebol Clube. E até também o Independiente del Valle foi a campeão da Recopa Sul-Americana. Eu já deixei 5 anos sem gol. Até em julho de 2028, que eu acabei de dar. No grupo F, Boca Juniors, Colo-Colo, Deportivo Pereira. Deportivo Pereira. E o Monagas. No grupo G, Aliança Lima, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Libertad. No grupo H é Atlético Nacional, Melgar, Olímpia e Patronato. No grupo H não tem um time brasileiro. Torcedores dos canais ESPN, Star Plus, noite de Libertadores. Flamengo vai jogar contra o Alcas. O Flamengo entra em campo daqui a pouquinho e encara o Alcas, um estreante. Pela primeira vez, o time equatoriano vai disputar... Aí, quarta-feira, 19 de abril, às 9:30 da noite, Flamengo e Newblense. Na terceira rodada, o Flamengo vai jogar contra o Racing, no dia 4 de maio, às 7 horas da noite. Alcas e Flamengo, grande atração, aliás, né? Uma rodada... E no dia 24 de maio, às 9:30 da noite, tem Newblense e Flamengo. Primeiro Alcas e Flamengo e logo depois Bolívar e Palmeiras. Na quinta rodada o Flamengo vai jogar contra o Racing de novo. Vai até no dia 8 de junho, às 9 horas da noite. E na sexta rodada o Flamengo vai jogar contra o Alcas, no dia 28 de junho, às 9:30 da noite. Entre os dois jogos da decisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Também por isso, só, acho que vai ser terminada em novembro. Daqui a pouquinho nós vamos conferir as formações, as escalações. O público vai chegando, se acomodando. O Anjinho está aí. Vamos ver. Fase de grupos, rodada 1. Rodada 1. Até 16. O Aliança Lima deu 0-0. Aliança Lima e Atlético Paranaense deram 0-0 ontem. Quem foi expulso do Atlético Paranaense foi o Thiago Heleno. Depois, deu 3 por Ter Strongest e 1 por River Plate. O Ter Strongest está na frente. Ainda bem que deu 1 para o Argentinos Juniors e 0 para o Independiente del Valle. um para o Independiente de Medellín e Internacional, e um para o Internacional de ontem. E ontem o Nacional ganha de 2-1 para o Metropolitano. É mais um desafio, é mais um obstáculo. Hoje às 7 horas da noite tem Alcas e Flamengo, Patronato e Atlético Nacional. Hoje às 9 horas da noite. Hoje às 9 horas da noite tem Cerro Porteño e Barcelona de Guayaquil, Ñublense e Racing. E hoje às 9:30 da noite, Sporting Cristal e Fluminense, e Bolívar e Palmeiras. Eu vou torcer por Sporting Cristal e Bolívar. O perigo eu acho que é mais do Flamengo, né? E hoje às 11 horas da noite, Deportivo Pereira e Colo-Colo. E amanhã às 7 horas da noite tem Liverpool Futebol Clube Corinthians. Estreia na Libertadores na altitude. Tem Atlético Mineiro em Libertade, e amanhã às 9 horas da noite, Mônagas e Boca Juniors, e Melga e Olímpia. E começa jogando um time que mescla jogadores conhecidos, que é o Mônagas Sporting Clube, como ele próprio, como Everton Esporte Clube, Felipe Luiz, Mônagas Esporte Clube, que foi fundado em setembro de 1987, há 35 anos, o Mônagas, que é do Maturín da Venezuela. Mais espaço, vamos ver como é que vai ser isso, né? Como é que vai ser esse Flamengo completamente diferente ao que parece também. E ver, pode ser falso. O principal jogo da sua história. Estreando em Libertadores, fez muitas contratações. Vai começar com o Otero, que tipo jogou apenas 30 minutos. Tipo assim, é o Liverpool do Uruguai. E é claro, tenta A presença dentro Liverpool da Libertadores. Para que ele continue na competição, é fundamental que pelo menos pontue hoje contra o Flamengo. Mas... No destaque, um dos atacantes, o Cifuente. Tem atacantes fortes, o de estreia na Libertadores. Vivemos as emoções da fase de grupos. O outro jogo deste grupo A vai acontecer um pouco mais tarde. O Ñublense jogará em sua casa contra o argentino Racing. Você ligado e passeando pelo vestiário do Flamengo. Ali tudo arrumadinho, no jeito. Os jogadores já estão por lá. Essas são imagens recuperadas. Lembrando que a bola rola dentro de mais ou menos 8 minutos. Teremos o início do 7 minutos agora. Do estádio Gonçalo Pozo. Faltou 7 minutos. Para cerca de 18, 19 mil espectadores. Como a gente pôde notar, o estádio não está completamente lotado. Gabigol, o maior artilheiro da história do Mengão na Libertadores, com toda certeza, um dos destaques da formação titular desse aí que acabou de passar diante da câmera, o Vitor Pereira. Vidal também no time, Varela no banco de reservas. 1-1, os jogadores do Flamengo descendo do ônibus. Léo Pereira, que hoje descansa também no banco de reservas, assim como Davi Luiz e o Pedro, que caminham lado a lado em direção ao vestiário. Tetrazinho, que honra mais uma vez. Seja bem-vindo, meu Vamos amigo. Vamos ganhar, Flamengo. Tudo bem, Paulo? Prazer também, uma satisfação, mais um jogaço. Até burra, seu peia. 1.1.1.1 SLP. VPN 1.1.1.1 é o SLP. Tante pro Flamengo e novamente como titular, né? Não jogou contra o Fluminense, por opção do Vitor Pereira, que traz um time que muita gente ficou surpreso. Eu confesso que não fiquei tão surpreso, porque o Flamengo está envolvido em outras competições, ganhou, tem uma vantagem contra o Fluminense, mas não está decidido. E ele tem o elenco que muita gente fala, né, Paulo? Que é o melhor elenco do futebol sul-americano. Então, numa estreia contra um time que não é o favorito do grupo Alcas, que está estreando, tem suas limitações, tem o jogar em casa e com altitude. Mas o Flamengo, com o time que está escalado, que está em campo, dá para estrear bem e conseguir uma vitória. Um abraço para o meu amigo, o meu irmão, meu querido Carlos Simo e também o Capitão América, né? Estamos com o Capitão América, o meu querido Eugênio Leal. Tá pensando o quê? É o time dos canais ESPN, você que também nos acompanha no Star Plus. Seja bem-vindo, a bola vai rolar daqui a pouco. Vou botar nessa conversa também Carlos Eugênio Simon para falar da arbitragem venezuelana em Quito, no Equador. Tudo bem, Simon? Tudo bem. Boa noite, Paulo Andrade, Zinho, Eugênio Leal. Estreia da Libertadores com o Flamengo. José Argote, é lá árbitro de... Carlos Eugênio Simo. Carlos Eugênio Simo é o comentário. É o comentário do ESPN. Cartões amarelos e um cartão vermelho. Será auxiliado por Lubin Torrealba e Freiker Colmenares. O árbitro de vídeo é o colombiano... Narração do ESPN, a Paula Andrade. Eu estarei de olho neles, Paulo. Os dois times vêm para o gramado, os corações passam a bater mais forte. A partir de agora, é noite de estreia, é noite de Comebol Libertadores nos canais ESPN Star Plus. A bola vai rolar daqui a pouquinho, nós vamos confirmar as informações titulares. Faltam 5 minutos para a bola rolar. Como disse, faltam 5 minutos para a bola rolar. Olha o Wesley. Para o Alcas, é um time já bastante antigo, né? Não é um time recente. Foi fundado em 1945, mas que vem ganhando projeção recente. E tanto é que pela primeira vez foi campeão equatoriano no ano passado, em 2022. Aí o Pablo Castro de volta. O Marinho também. A disputa da Comebol Libertadores. Everton Ribeiro está de volta à equipe. Tem ali a faixa de capitão. Os árbitros também na imagem. A bola vai rolar. É noite de rodada dupla, agora Alcas e Flamengo na sequência tem... Primeira vez do jogo, hein? Primeira vez do jogo, hein? Do time do Alcas. Alcas contra Flamengo pela primeira vez. Entregue a Comebol Libertadores com muitos detalhes. Flamengo tem que ganhar. Você não perde nada na casa do futebol sul-americano e a bola rola daqui a pouquinho. Aí um a um os jogadores do Alcas, é um time bem modificado em relação... ao que conquistou o campeonato do Equador no ano passado, né? Alguns jogadores saíram, como disse o Eugênio, outros chegaram, entre eles o Otero, daí na imagem, com passagens no futebol brasileiro pelo Galo. Não pode perder, Flamengo. E pelo Leão, o Fortaleza. Libertadores na Ainda bem que o Flamengo nunca derrotou na Libertadores de 2021 e 2022. Está todo mundo chegando. Nunca derrotou na Libertadores de 2021 no Grupo G. E nunca derrotou no Grupo H no ano de 2022. O Flamengo fez 16 pontos no grupo. Que o Flamengo fez 16 pontos na Libertadores de 2022 no Grupo H. O Flamengo fez 12 pontos no Grupo G na Libertadores de 2021. De campeão e depois, desde em 2020, só que foi Flamengo foi o pior goleado. Pior goleado contra o Independiente do Vale, Brasil, né, Vasco, que perdeu por goleado por 5-0. Que acabei de reclamar para o Independiente do Vale. Meio de campo traz o Quinhones, 28, Vega, número 7, Caicedo, 13. Árbitro é o José Rosagotti. E Lubin Torrealba, Freiker Colmenares e Ender Herrera são quatro venezuelanos. O VAR é o Nicolas Galho, Ron Leon, Juan Corozo e Patricio Puris. Os dois são colombianos, um do equatoriano e um chileno. É o Nicolas Galo, ele que vem da Colômbia. E vai fazer a condução de Alcas e Flamengo. Aí os dois capitães reunidos. O capitão do Flamengo é Everton Ribeiro. Jogador de meio de campo, um dos melhores do time. Está ali reunido com Everton Ribeiro. Flamengo que fez 3 vitórias e 3 empates em 2021. Flamengo fez 5 vitórias e 1 empate. 5 vitórias e 1 empate no ano passado. E agora já é de Libertadores de 2023. Ainda bem que eu não estou demitido a Libertadores. Escalação do Flamengo: 1, Santos, 16. Felipe Luiz, 30. Pablo Castro, 3. Rodrigo Caio, 43. Wesley, 29. Vitor Hugo, 32. Arthur Vidal, 7. Everton Ribeiro, 42. Matheus França, 10. O Gabriel Barbosa e o 31, Marinho. Meio de campo com Vidal, número 32. Everton Ribeiro. Olha só. Flamengo tem também Matheus França, 42. Marinho, número 31. Gabigol. Vamos lá, um minuto para começar. Vamos lá, vamos juntos. A bola vai rolar. Opção do Vitor Pereira. Divide opiniões já, desde já aqui na nossa hashtag. Pô, como é que pode poupar num jogo de Libertadores? O Zinho já disse que é compreensível. O Rei Pelé é imortal. A Comebol rende homenagem a essa grande estrela que inspirou milhões. Um time muito forte para enfrentar. há três meses atrás. Três meses atrás que o Rei Pelé morreu. Que o Pelé morreu há três meses atrás. Que morreu aos 82 anos de idade. Vamos nessa. Começa. Vamos juntos. Tem Alcas e mas sem derrotar, não pode derrotar. Vamos juntos. Tem Alcas. Céu novo, é? Novo cenário da Libertadores. Novo cenário. Novo cenário do placar de Libertadores. Novo cenário do placar e outras da Libertadores. Novo cenário da Libertadores. O Flamengo já se movimenta para sair jogando com Wesley. Uma novidade, né? Mais conhecido como Libertadores Beta. Os jovens ganhando as oportunidades. Wesley está bem enfiado, na verdade. Wesley já o técnico, do Alcas, o César Farias. Discussão, né? Como seria essa formatação tática do Flamengo? Porque quando você olha a escalação e vê o Felipe Luiz, fica dúvida, vai ser lateral ou vai ser zagueiro? Na saída de bola, por enquanto, a gente vê uma construção... O técnico do Flamengo, o Vitor Pereira. Do Rodrigo Caio e do Pablo. O Pablo pela direita e o Rodrigo Caio mais centralizado. E aí, como você viu muito bem, o Wesley espetado como um ala direito e lá do outro lado o Marinho. Vamos ver o Flamengo sem a bola quando estiver se defendendo no seu campo. Como a gente vai ver essa formatação? Mas na construção... Sai daí não, cacete. Do outro lado, para de dar falta do Alcas. Que é volante de origem, jogando como zagueiro também. Fazendo uma linha de três. Cangá, Quinones e Deide. Vê se o que você fez. Você desde o dia 11 de maio de 2021, em vez que o Flamengo quase derrotou. Que foi empatado contra o União La Calera. Contra o União La Calera, quando foi empatado por 2-2. Na quarta rodada da Libertadores do Grupo G em 2021. O Flamengo tem 19 anos. Acho que é do Grupo, grupo G ou Grupo F. Taça Guanabara. Atual, eu quis dizer, a Taça Guanabara 2023. Foram os três jogos do Wesley no time principal do Mengão. E já já tem NBB, Flamengo e Paulistano. E Santos, os dois que foram titulares contra o Fluminense no último final de semana, mantidos... E hoje o Sporting Cristal tem que ganhar. E não Fluminense. Entendeu? Não Fluminense. 2021, tá, o Flamengo tá aí pro... Grupo E, Grupo G. É, tá certo. Escapou, foi pra cara do gol. E o Bandeira agora vai erguer ali o seu instrumento de trabalho. O Cifuente tava uma semana adiantado, Simão. Ainda bem que tá impedido. Não tem por que deixar esse lance prosseguir, tá? Muito impedimento. Não, fechou, fechei sem querer. Olha só, olha aí, só isso. Olha só pra isso. Ainda bem que não valeu. E o Cifuente tinha perdido uma chance. Aí a resposta do Flamengo. Cavadinha aqui pro lado. E começou também. Ele apostou corrida com a bola, acabou. E começou também o Patronato e Atlético Nacional no Grupo H da Libertadores. No Grupo H da Libertadores de 2023 não tem um time brasileiro. Não tem um time brasileiro. E o Flamengo tá de qual grupo? Ah, tá certo, H. É o Fla Resenha lá no Piauí, valeu! Diego Nascimento também de olho. Ian Vinícius esperando o gol do Marinho. Marinho que tanto brilhou naquela campanha com o Santos, né? Considerado Mr. América. É, o Marinho que conseguiu na campanha do Santos. Do time titular. Do time do Santos. Ali pertinho do Gabigol. Que ele jogou do Santos. Jogou de. Jogou do Ceará, jogou do Santos. Foi emprestado pelo jogador do Santos. Ele vai estar jogando no Flamengo agora. Com a 10, mas tá de 9 o Gabigol, né, Zinho? É, ele. Nessa formatação que o Flamengo opta, né, o Vitor Pereira de três zagueiros, ele tem jogado com dois jogadores pelo lado. O Everton Ribeiro está mais aqui pelo lado direito, o Matheus França lá pelo lado esquerdo. Né? O Marinho Anito está fazendo a ala esquerda. Né? Então o Gabigol, ele não tem essa característica fazer esse lado de campo para retornar, para recompor, para marcar, para ficar correndo atrás de lateral, fica difícil. Aí ele prefere jogar como a referência e hoje ele tem essa oportunidade novamente. Se quem ficar terceiro lugar, de todos os grupos, se ficar em terceiro lugar, vamos para a fase de grupos da Copa Sul-Americana. Está de recuperação para a Copa Sul-Americana. Isso eu quero saber. E agora? Como a gente se faz? Gabigol com espaço. Perdeu a cabeça, devolveu no Wesley. Vá não, homem. Não vá não. Trabalhando bem no coelho para ganhar o pé de ferro. Esse é de Trinidad e Tobago, o zagueiro Davi. Cabeludão, um dos zagueiros, escalados pelo técnico César Farias. Virada lá para o lado direito, Perlaça. Passa um pouco mais adiantado como opção o Quinhones. Aí o recomeço com o Luiz Cangá. Uma passagem pequenininha pelo Vasco no ano de 2022. Davi. Pediu o Vega, né? Se o time ficar em terceiro lugar, vai passar para a fase de grupo, vai para a recuperação para a fase de grupos da Copa Sul-Americana. Qual os times brasileiros que vão jogar na Copa Sul-Americana? Aí, ó, Fortaleza tá ganhando de 1-0 pro Palestino. Fortaleza tá no grupo H. Fortaleza tá no grupo H. 10 minutos só em campo, distribuídos em dois jogos na Comebol Libertadores. Aí Marinho. Chega o Vitor Hugo, já toca de primeira, de garoto pra garoto, Matheus França. Estica, Gabigol tá por ali. Com ele o Luiz Cangá. Tinha posição legal, Gabigol. Passe no Marinho, Matheus França. É a movimentação do Flamengo no campo de ataque. Virada mal feita. Lateral do Alcas desgraçado. Arremesso para Cuero. Ainda hoje tem linha de passe logo depois das emoções. Quem vão enfrentar, que estão enfrentando na Copa Sul-Americana? Grupo A. Liga Deportiva Universitária de Quito, Botafogo, Magalhães, César Vallejo. E grupo B. No grupo B, que enfrentaram Danúbio, Guarani do Paraguai, Huracán e Emelec. O Emelec que está perdendo por 1-0 contra o Danúbio. O Danúbio está ganhando de 1-0. O Danúbio está na frente. No grupo C, da Copa Sul-Americana é Estudiantes, Oriente Petrolero, Bragantino e Itacoari. E também é no grupo D, Academia Puerto Cabello, Tolima, São Paulo e Tigre. O São Paulo está no grupo D da Copa Sul-Americana. No grupo E, Newell's Old Boys, Santos, Audax Italiano e Bloomington. Tem pressa o Alcas, tá empolgadão recebendo o atual. Então, o Santos está no grupo E. No grupo F, o Milionários venceu. Uma vitória. Milionários está na frente, com 3 pontos. E quem está enfrentando o grupo F da Copa Sul-Americana? Milionários, América Mineiro, Peñarol e Defensa e Justiça. E no grupo G, enfrentaram com Goiás, Santa Fé, Gimnasia e Universitário. Em vez que o Goiás empatou para o Santa Fé, de quanto? 0-0. 0 para o Goiás, 0 para o Santa Fé. Ah não, Diacho, escanteio pro Alcas. zagueiro tá ali dentro da área, o Davi. Vai perder. Espera também o cruzamento do Castilho. O Flamengo vai tentar se falta salvar. Pro Alcas. Sua droga. Muito obrigado aqui, Alberto. Gostou da definição de meio pesadinho para o Cifuente. Lucas Murilo também de olho. Miguel Hartmann. Otero é bom na bola parada. Muito bom na bola parada. Coelho fica um pouco mais atrás. Jogadores mais na região ali da entrada da pequena área. Você está vendo o Luiz Cangá, está de olho na marcação Rodrigo Caio. O lance pode ser de perigo. Preocupação para o Santos, que fica por trás ali de todo mundo. Mal consegue enxergar a bola. É isso aí, espalmou o Santos. Vai o Otero, autorizado, bateu na direção do gol, espalma Santos! Empurra. Eu vi tudo já. É veneno puro, Otero, na cobrança de falta. Ele bateu. Ela fez. Ah, não! De repente caiu o Santos. Pegou o Santos! O primeiro gol do jogo. Aperta o Alcas. Também no Grupo H que enfrentaram. O Grupo H da Copa Sul-Americana que enfrentaram. São Lourenço da Argentina. Fortaleza. Estudiantes de Mérida. Estudiantes de Mérida e Palestino. O São Lourenço e Fortaleza estão com 3 pontos. O Fortaleza em segundo e o São Lourenço em primeiro. Estão empatados com 3 pontos. Se quem passar. Se os dois times passarem, vão enfrentar para as oitavas. Lili Nascimento, bem-vinda, Lili. Obrigada, Paulo. Bom, o auxiliar técnico Luiz Miguel está bem irritado aqui no banco de reservas. O lance anterior ao cartão amarelo do Pablo, ele reclamou de mas, falta. Então, quarto ainda bem, ainda não pode ser classificado. Só vai se classificar quando tiver do primeiro lugar. Lili Nascimento, a nossa repórter, também conosco. Somente para o primeiro lugar, não de segundo lugar. Marinho saiu lado esquerdo para fazer a cobrança do escanteio. Escanteio para o Flamengo. Vai, vai lá, vai. Faz gol, droga! O torcedor orgulhoso ali ao fundo. A cobrança do Marinho bem aberta, até demais. Acabou passando por todo mundo, por último pelo Rodrigo Caio. A questão de acertar o peso da bola também é importante em jogos na altitude. Aí Castilho deixa um pouco mais atrás. Não. Aí o Otero. Aí, boa. Inverte o lado. Bora, da bora lá, Flamengo. Não pode se perder. Chegou o capitão para ficar com a bola. Alguém comentou? Comentou. How to make. Se ele quer estar mais perto da área para finalizar, ele está sendo meio que obrigado a voltar porque a bola não chega para ele. Então ele está como 10 mesmo, organizando o jogo na intermediária. Eugênio Lealzinho, de olho em cada movimento. Alcas e Flamengo. Bora, Flamengo. Na Libertadores, em sua história, a primeira participação. Só não pra caraca, velho. Cara, o peso pesado atual campeão. Matheus França ajeitou. Vai! Foi escanteio, eu vi. É escanteio mais um. Aí goleirão da seleção do Equador, na experiência pura, né? O Galíndez foi inclusive titular em todos os jogos da Copa do Mundo. Cara que tem uma história muito bacana na Universidad Católica do Equador. Praticamente 9 anos defendendo a Universidad Católica do Equador. É uma historinha boa do Galinhas, daqui a pouco eu conto. Ih, rapaz! Bolívar e Palmeiras é a nossa próxima atração. Eu vou torcer pro Bolívar. Tem a estreia do Galo na fase de grupos, jogo complicado contra o Libertad, 7 da noite. Tem o São Paulo viajando, jogando na Argentina, exclusivo. No grupo D. Sul-Americana também para você conferir nesta quinta-feira. Vai o Marinho, meteu a cobrança fechada. São Paulo e Tigre. São Paulo e Tigre? Deve ser, né? Filho. É, amanhã tem Tigre e São Paulo. Manda ver a história. Amanhã tem Tigre e São Paulo na Copa Sul-Americana, às 9 horas da noite. A idade dele é a mesma de um cara. Flamengo com 74,8% do posse de bola e o Alcas com 25,2%. E o primeiro gol sofrido pelo Galinhas foi do Messi. É, lá nos campinhos de Rosário. Só que depois ele diz que jogou a final contra o time do Nils e ganhou, e por isso o prêmio dele foi ganhar uma bicicleta na época. Espetacular a história. Olha o Everton Ribeiro. Acabou parando na cobertura bem feita, o torcedor aplaude. Não dá não, para de dar falta do Alcas. E foi o primeiro gol mesmo porque ele não era goleiro, ele jogava na linha. O goleiro se machucou, ele teve que ir pro gol nesse jogo e aí sofreu o gol do Messi. Essa é a 19ª participação do Flamengo na Conmebol Libertadores. Tricampeão, 1981, 2019, 2022. Sai o Santos. É isso aí, o Flamengo foi tricampeão Libertadores. 1981, 2019, 2022. Três títulos da Libertadores, o Flamengo. Saída de David. Ainda rumo à busca do Tetra. Ligado ali para interceptar o passe. Rumo à busca do Tetra, o Flamengo. Bola rolada mais atrás até o Matheus França. Toque forte, muito forte. Ah, não. Lá vem de novo. O Perlaça. Porra, solta a bola. Solta a bola. Solta. Aí. Boa. Muito boa, vai. Vamos lá, Flamengo. É você, curta por todas as mensagens. Vamos juntos, Conmebol Libertadores 2023. O Mengão Rage Comics tá aqui ligado, Taverna do Fla. Todo mundo já participando via Twitter, que legal. Acabou se perdendo um pouco nessa jogada, o Quinhones. O Arturo Vidal deu as costas pro Quinhones. O Vidal olha pro árbitro, a falta foi marcada. Ó, o Quinhones ia passando pelo Vidal. O Vidal deu ali uma segurada. Foi falta de quem, hein, Simão? Deu play. Aí o jogo tá parado, a posse de bola é do Mengão. E esses primeiros 18 minutos, Tetra? É posse de bola do Mengão. O Flamengo tentando na altitude, que é fundamental. Há pouco apareceu na nossa tela aí pro Fã de Esporte a posse de bola, né? O Flamengo com muito pois mais é, posse de bola. Pois é, os brasileiros enfrentaram na Copa Sul-Americana. É Botafogo, Bragantino, São Paulo, Santos, América Mineiro, Goiás e Fortaleza. Só no grupo B, os times não enfrentam com um time brasileiro. Os times brasileiros enfrentarem nos grupos. O esforço para evitar a saída pela linha de fundo, depois enfrentar a Libertadores com o time brasileiro. Flamengo, Internacional, Palmeiras, muito ruim, extremamente ruim, Fluminense, extremamente ruim, Corinthians, Agora é a vez Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Só que não enfrentaram com um time brasileiro no grupo F e o H. No grupo F e o H. Participando da nossa programação. Estamos espalhados pelo continente. Primeira rodada, Comebol Libertadores. Vivendo fase de grupos. Um time brasileiro não enfrentaram na Libertadores com o grupo, grupo F e o H. Do Pablo em 2023. E lá vai ele. Soltou de lado. Wesley, Gabigol. Se o time ficar em terceiro lugar, vai passar para a fase de grupos da Copa Sul-Americana. Fica de recuperação para a Copa Sul-Americana. Aí o César Farias, venezuelano de 50 anos, muito experiente, técnico desde 1993. A deixadinha do Vitor Hugo, Pablo. São dois, três jogadores do Flamengo. Vamos lá. Matheus França, escora, chama Marinho, quer a bola mais adiantada, o Gabigol. Marinho prendeu, agora sim, soltou no principal artilheiro do Flamengo na história da Libertadores. Arturo Vidal. Everton Ribeiro, de novo Arturo Vidal. O Flamengo vai se movimentando, Matheus França. Tá de olho por ali, cercando o Vega. Estamos com 21 minutos, é o primeiro tempo. Rodrigo Caio no aperto contra o Cifuente. Tomou um totazinho por baixo, né? Falta marcada, falta do atacante no zagueiro. E esse é o risco, né? O time do Alcas não vai pressionar o portador da bola. Ele recua, baixa as linhas de marcação. Falta para o Flamengo. Quando vai chegando perto da área, diminui esses espaços ainda mais. Só que é um time que está pronto, esperando uma oportunidade para roubar uma bola aí nessa faixa de campo e acelerar no contra-ataque. Não pode perder essa posse de bola nessa faixa aí, porque é perigoso. O time tem armas para armar esse contra-ataque. Vitor Hugo, aí o Felipe Luiz. Outra vez o Vitor Hugo, estava meio esquecido em 2023. Ele que teve boas oportunidades em 2022. Ganha uma chance de ouro. Felipe Luiz está no ataque também. Flamengo empurra o Alcas para trás. Marinho cortou. Aí Vitor Hugo. Toque pelo meio da defesa. Vai! Da linha do Everton. Para de defender! Galindes. Gabigol caiu ali. Para de defender, Galindes. Com os braços abertos. Categoria. Na montagem do ataque você vai ver que deixadinha do Everton Ribeiro. E o Gabigol estava ali já travado pelo Coelho, Simão. Os dois acabaram se rolando, não é? O Coelho foi na bola e o Gabigol conseguiu concluir. Não houve a penalidade máxima. Carlos Eugênio Simão também conosco nessa. Aí Davi. E aquilo que detectava o Eugênio Leal, né? O Quinhones. O Alcas não tem a bola, o Quinhones se enfia ali entre os zagueiros. O Alcas tem a bola, ele tem um pouco mais de liberdade, tanto que já passou como um meio campista, um jogador versátil. Joga no meio de campo, mas faz às vezes na zaga também. Galindes recebe o recuo. Lançamento de pé direito, ela vai para o campo de ataque, na direção do Castilho. Subiu bem com ele, Rodrigo Caio. Está com 29 anos o Rodrigo Caio. Sofreu demais com lesões, foi desfalque por muito tempo. Tem bola para voltar a sonhar com a titularidade em jogos importantes o Rodrigo Caio? O Zinho vai responder daqui a pouco. Aí a tentativa de escapada, são dois jogadores do Alcas. Se estica, vai no limite o Pablo. Para jogar pela linha lateral. Estava numa situação para lá de desconfortável. Deu um piquinho, jogou para fora. Que perigo. 23. Ele chama um pouco mais atrás. Otero. Aí cai cedo. Tem o passe pelo chão. A ligação é feita com o Pernaça. Fez do Flamengo se montar no campo de defesa. Olha o Caicedo se complicando. Ele volta a passe do David. E assim o Alcas vai recomeçando a sua jogada. O levantamento foi feito pelo Caicedo. O Perlaça acredita. Chega a tempo de evitar a saída. Meteu o cruzamento de primeira para trás. Defendeu o Santos. E o Santos lá embaixo para defender. Finalmente. Falamos dele agora há pouco. É zagueiro sem a bola e foi um atacante agora, com a bola dominada pelo Alcas. Zinho! Aí novamente a jogada, né? Inversão de jogada, lançamento para o lado direito de ataque do Alcas, setor esquerdo do Marinho ali, jogando como ala. E novamente um cruzamento para trás, para quem está chegando de frente. Então o Flamengo tem que ficar esperto com essa bola. Vai para ela o Castilho em posição de impedimento. É essa aí, posição de impedimento. Oportunidades do Vitor Hugo pela lesão que sofreu, né? Uma fratura no rosto logo no início do ano de 2023. Ele foi bastante aproveitado no ano de 2022. O Flamengo tem que ganhar hoje, não perder. 18 anos tem o Vitor. ESPN e Star Plus acompanhando a Libertadores, Conmebol Libertadores, para você ficar ligado com a gente. Aí o Vitor Hugo, ó, cheio de personalidade. Solta no Matheus França, passa o... Bora, vai logo, macho. Ainda deu sobra. Vai, gol. Vai se lascar. Vai se lascar, para de tocar de cabeça e pra fora. O esporte passa aqui. Tem que tocar de cabeça e acertar a gol. E não pra fora. Foi falta do Matheus França, hein? Foi, falta claríssima, não é? E aí, pra sorte da arbitragem, o Gabigol estava impedido e a bola foi pra fora. Mas a falta, ele vem pra tentar pegar a bola e levanta o... É o Cuero, né? Isso. Aquele jogador ali, falta. O árbitro em cima da jogada não marcou. Erro do árbitro. Foi por querer? Não, não foi por querer. Mas acabou adiantando demais, escorregou e atingiu o Cuero. Foi em cheio ali no Cuero. O Matheus França. E sobre o Rodrigo Caio, Zinho, é um cara para quem sabe voltar a lutar pela posição de titular em partidas importantes, para manter mais ritmo, mais sequência de jogos? Olha, primeiro assim, até falar do jogo, Paulo, o Flamengo é superior. O Flamengo tem domínio do jogo, a posse de bola, começa a articular melhor naquela jogada ali do gol, que o Gabigol não conseguiu chapar perfeitamente, a marcação chegou. No toque de letra ali do Everton Ribeiro, que precisa um pouquinho mais de intensidade. O Everton Ribeiro entrar mais no jogo, ele é fundamental para essa bola chegar no Gabigol. E o Rodrigo Caio, para mim, é um profissional, na acepção da palavra, extraordinário. Eu adoro o Rodrigo Caio, acho um cara, um exemplo de cara de grupo, importante, campeão no Flamengo. Tecnicamente, não preciso falar, porque ele já demonstrou a sua capacidade. Um jogador que chegou à seleção brasileira e era cotado para ir para a Copa do Mundo quando vem as contusões, que é o grande problema da carreira dele. Ele bem fisicamente, bem para desenvolver o seu futebol, ele para mim é titular. Eu vejo o Flamengo com zagueiros ótimos, mas vejo o Rodrigo Caio um jogador fora... diferenciado, um cara fora da curva, muito bom jogador e atleta e profissional e jogador de grupo. Com 29 anos, que virada foi essa do Pablo, hein? Acabou dando certo ali com o Felipe Luiz. Se arma o Mengão, vem Marinho, encostou o Vitor Hugo para receber. Indica o melhor caminho, Everton Ribeiro. Vitor Hugo e Vidal, os dois ali, lado a lado. Mais uma vez o Marinho, Libertadores na ESPN. A nossa hashtag no Twitter à sua disposição, fã de esportes. Fã de esporte, você já assistiu a terceira temporada de The Mandalorian? Mando e Grogu continuam sua jornada de amizade, unidos como deve ser. The Mandalorian, disponível no Disney Plus. Assine o Combo Plus com o melhor de filmes, séries, esportes da ESPN no Star Plus e divirta-se. Tá tudo certo ali com o Cuero pelo jeito. Davi. Gira Quinhones. Descola a cavadinha. O Cuero até conseguiu amortecer a bola e ele estava um pouco adiantado, já em posição de impedimento. De qualquer forma, ela ia se perdendo, ia embora pela linha lateral. Veterano treinador do futebol brasileiro. Paulo. Opa, chamou Larido. Prioridade, Lili. Diga lá. Chamou atenção um detalhe aqui, o Vitor Pereira chamou o Rodrigo Caio para ele passar um recado pro Marinho do outro lado do campo, para quando ele for recompor, ele correr de lado para não perder nenhuma jogada. Aí Marinho deixando no Felipe Luiz, se apresenta para o apoio mais centralizado, um pouco mais pelo meio, por dentro, Vidal. Aí Felipe Luiz, Vidal. Começou a chover, o pessoal já está improvisando. As capas surgem nas arquibancadas. E surge o Flamengo no ataque com o apoio do Wesley. Falta no Vidal, 0 a 0. 0 para o Alcas, 0 para o Mengão. Marinho acabou perdendo o domínio da bola. O Pernaça tem a vantagem, fugiu da falta. Vem no bote Felipe Luiz. Tirou para o Pernaça. Aí o passe lá atrás. Diga lá sobre o experiente técnico do futebol brasileiro, Eugênio. Jair Pereira. Grande Jair Pereira. Deve estar vendo a gente. O Jair, ele tinha uma brincadeira que ele falava para os jogadores. Maré, maré, maré. Está defendendo? Maré, maré. Pegou a bola? Jacaré, jacaré, jacaré. É isso aí, ó. É o jacaré agora. Castilho ajeitou para trás. Chega para a disputa com ele, Arturo Vidal. É o que está fazendo o Alcas. Na defesa ele fica parado. Não agride muito, não tenta roubar a bola. Recuperou, acelera. Acelera muito o jogo. Algo que está faltando o Flamengo, acelerar no campo de ataque. Mas do que essa serenagem? Cuero deu uma puxadinha, deixou de lado no Otero. Passa bem pelo Wesley. Sai fora! Mais perto ali da linha de fundo. Falta do Alcas, só. Nada de falta. Vamos juntos, fãs de esporte. Não foi falta. Não foi falta. Cinco participações. Foi vantagem. A americana está estreando na Comebol Libertadores. A única participação na Sul-Americana do Alcas, em que atingiu a fase de... Deu pressão. 2021. Caiu. Olha, ó. Viu? São cinco participações na Sul-Americana. Ih, cai. O jogador caiu. Como time de Libertadores. Foi falta para o Flamengo. Alcas de Quito. Olha como chove. A imagem ali em câmera lenta dá pra gente perceber. E o toque por baixo do Pernaça foi o toque de falta. Viu o ex-Vasco, o Luiz Cangá. Três jogos apenas pelo Vasco. E aí teve uma partida em Resende, contra o Resende, em Volta Redonda, que ele jogou muito mal e aí perdeu qualquer oportunidade, não voltou a atuar pelo Vasco. Pablo, vai trabalhando o Santos, o gramado parece bom, mas sabe como é, né? A altitude que muda um pouco o peso da bola, a chuva que deixa ela mais viva. Ainda assim o Flamengo arriscou a saída ali por baixo. E no final das contas tem a reposição. Você continua ligado na nossa programação. O Sport Center traz o melhor pós-jogo para Alcas e Flamengo pela Conmebol Libertadores, direto de Quito, a partir das 9 da noite. Você acompanha tudo nas plataformas digitais da ESPN, Facebook e YouTube, além do Star Plus, com o pós-jogo do Mengão. E aqui na ESPN tem Bolívar e Palmeiras. Já com presença assegurada do Tetra. Pós-jogo do Flamengo. Maria Brani, as mulheres agora com 116 anos e 32. 32 agora. 32 dias. Acompanhei a seguinte situação agora, um torcedor do Flamengo gritando aqui pro Vitor Pereira tirar o Pablo. Vitor Pereira se irritou e deu uma resposta meio torta pro torcedor. Olha lá, teve isso então. Aí, ó. É, teve o Vitor Pereira debatendo. 5 dias, faltam 5 dias para empatar para Reusepina pro Reto Frau. Obrigado pela participação, Saulo Renan também de olho. Perto de empatar. Cláudio Márcio. Aí ainda para 24º. Com a gente também. Se dá 116 anos e 38 dias, passou do 24º. Só a primeira rodada. Já vivemos as emoções da fase de grupos. Aqui você tem acompanhado a competição desde a primeira fase. Desde as preliminares, antes da formação dos grupos. Gabigol. Wesley com ele. Toque no corredor, o Everton Ribeiro ergueu a cabeça. Vidal com liberdade. De pé para pé, trabalha o Flamengo. Marinho pega fora. Bora, Flamengo. Limpou. Vai, golaço. Tava ali um pouco adiantado, Galindes. Ela subiu demais. Arriscou de fora o Marinho. Eugênio Léo. O forte do chute do Marinho é ele trazendo da direita pro meio e batendo em curva. O Marinho na esquerda fica completamente fora de mão. As grandes atuações que nós vimos na história da vida dele foram jogando como um jogador aberto, um externo pela direita, trazendo para dentro. E com muita força. pro drible, pro um contra um. Ali, ele fica perdido, tanto ofensiva quanto defensivamente, que é um problema, porque ele não é um jogador de marcação. Então tem que ter muito apoio do Felipe Luiz para impedir chegadas pela ponta ali da equipe do Alcas. E para ele render no ataque, claro que ele pode acertar um chute desse aí e fazer um gol daqui a pouco. Mas a gente sabe que é muito mais perigo quando ele traz da direita para dentro, porque ele bate com efeito, né? A bola ganha curva. Flamengo defende uma invencibilidade de 14 jogos como visitante na Conmebol Libertadores. E vem pro ataque com o Gabigol. Wesley. Bora lá, Flamengo. O pé direito é o bom. Agora vai chegar o Marinho, mas só para cercar o Belo. Ah, sim, não. Chequinhones. Tome carrinho do Vidal. Ele consegue a recuperação. Foi bem nessa o chileno. Everton Ribeiro botou na frente. Bora, vai lá. Vai. Ah, para fora. É escanteio. É escanteio. Tá certo. Torcedor ali preocupado, acompanhando o jogo. Preocupado e protegido da chuva que cai. Aí o árbitro José Argote. É FIFA desde 2008. Teve em 31 jogos da Libertadores de 2014 para cá. É a ficha corrida dele nessa competição. Vai lá o árbitro. É chance do Flamengo botar a bola para dentro da área do Alcas. Marinho bate dos dois lados por enquanto os escanteios. A chuva castiga, é mais forte. Você acompanha a movimentação ali dentro da área. Vem a bola cruzada, acabou pegando no Vitor Hugo no susto. Foi mais a bola pegando nele do vai que ele logo, na bola. Flamengo. Pega. Foi puxado agora o Vega, o Otero. Vem mais um cartão amarelo. O Flamengo barra o contra-ataque com uma falta, com o puxão do Otero. E outro cartão amarelo é apresentado. Lembrando que o Pablo levou lá no comecinho. Agora foi a vez do Vidal, Carlos Simão. E esse cartão bem aplicado. Por impedir um ataque promissor, ele puxa o adversário pela cintura e impede o mesmo de prosseguir na jogada. Coelho, bota no corredor, já passa com a bola dominada, vai para dentro do campo de ataque, o lançamento é para o Castilho, está com ele o Rodrigo Caio. Castilho estava realmente adiantado, o impedimento foi indicado pelo bandeirinha lá do outro lado. ESPN Star Plus, o esporte passa aqui. Betfair.net, com Betfair o jogo é outro. Cristilene está dizendo, tá complicado pro Flamengo, não tá gostando do que o Flamengo tem apresentado no jogo. Lembrando que no banco de reservas estão excepcionais opções. O Flamengo tem muitos dos seus considerados titulares hoje no banco de reservas à disposição do Vitor Pereira para tentar dar uma mexida na cara do jogo. E alguns que nem são titulares, né? Por exemplo, eu acho que o Matheus Gonçalves cairia bem nesse jogo. Porque acho que o Vitor Hugo está abaixo. O Vitor Hugo sofreu uma fratura em janeiro, voltou só em março. Está um pouco tímido ainda, não está no ritmo. O Matheus já mostrou mais esse ano. Ele pode colaborar mais naquela função ali. É claro, a primeira opção seria o Gerson. Mas se ele quiser continuar segurando os titulares para o jogo do domingo com o Fluminense, ele poderia tirar o Vitor Hugo nesse momento e colocar o Matheus Gonçalves, que tem jogado bem quando entra. Apesar da expulsão que sofreu contra o Vasco, para mim, injusta, aliás. Matheus França com espaço, botou na frente. Vai, vai. Sozinho, bateu. Gol! Gol! Matheus França! Ah, é isso aí, meu irmão. É isso aí, meu irmão. Deixando na saudade os adversários. Cadê? Aí sim. Aí sim, deu 1-0 agora. E ousadia pura do menino. Muito bem de ver. Muito bem de ver. Esperado na cobertura, é tarde demais. O biquinho esperto por baixo do Galindes. Grande lance de Matheus França. Sentiu que tinha o espaço, mandou ver. Um para trás, dois para trás. O toque de categoria. O Mengão está na frente. É o primeiro gol do atual campeão na Libertadores 2023. Aí sim. Aí sim. Um gol que tem a cara daquilo que o torcedor Nossa. Tanto valoriza. O Zé Tatsumi empatou para o Shigeo Nakashi. Tetra. Vai passar perto para o Shigeo Nakashi. Shigeo Nakashi. Ou seja, vibrando muito com o golaço daqui. Que ela fala que aconteceu, foi falecida em 2021. Ousadia, vai passar por 115 anos e 346. Lopes baixa muitas linhas para marcar, né? Faz uma linha de 5 também na defesa. E pouco espaço foi cedido, né, para o ataque do Flamengo. Aí o garoto que tem velocidade, tem o drible, vai para cima e aí resolveu. Se a Maria Branias Moreira morrer aos 116, é a vez da super centenária Fosa Tatsumi. Que é ala para dar essa velocidade. É o melhor jogador do Flamengo nesse início de temporada. Mas aí o garoto Matheus França pede a bola, chama a responsabilidade e resolve. Viu? O Luiz Cangá, que recebeu o cartão amarelo, ele está inconformado, cara, do Silvio. Sem motivo, o cartão bem aplicado, ele chegou com tudo, chegou levantando o adversário. O árbitro não gostou, problema dele, tá certo o árbitro. Eugênio Leal, Paulo. Perto de 40 minutos, o Flamengo abrindo o placar contra o Alcas, depois da Lili Nascimento. Diga, Lili. Só um detalhe que assim que saiu o gol, o Vitor Pereira comemorou bem rapidinho, porque depois ele virou para a torcida e aquele torcedor que estava pegando no pé dele, ele fez alguns gestos meio que querendo dizer, e agora? Vai falar o quê? Aí a comissão técnica foi lá para tirar ele e falar, vamos só comemorar. Acusou o golpe, né? Acusou o golpe, rapaz. É rapidinho esse. Jacaré, quando ataca é assim. É. O Paulo. Pode falar, Zinho. Um abraço pro Jair, que foi meu treinador na primeira Copa do Brasil que a gente conquistou com o Flamengo em 1990, né? E realmente ele tá nos assistindo. Né? Que legal. Grande Jair Pereira. Super vencedor. Olha o Flamengo trabalhando bem pra contra-atacar. Vai fazer gol de novo. Ah, pra fora. Escolheu, poderia ter sido de pior para essa jogada. Ele tinha três opções dentro da área. Desperdiça uma boa chance. Aí o Otero. Ele e Vega trabalhando. A jogada vai parar lá do outro lado com o Pernaça, cercado pelo Marinho. 42 minutos. Pintou o primeiro gol do atual campeão da Libertadores. O Otero foi. Foi pro passe de pé direito, ninguém ali para acompanhar, só tiro de meta pro goleiro Santos. ESPN Star Plus, o esporte passa aqui. Ford Ranger, essa é a nossa força. Ford, ready for more. Sai trabalhando Rodrigo Caio, no toque curto, Santos. 43 minutos é o primeiro tempo. Davi escorou de cabeça, também de cabeça o trabalho do Vidal. Flamengo encontra espaço para caminhar no meio de campo, para trocar passes, para ficar com a bola. Aí o Wesley. Vidal tá ali, ó, como opção. Wesley tenta a jogada individual, tava por trás dele o Coelho. A falta foi marcada, mais uma falta marcada. Wesley sente dor. Fã de esporte, perdeu ou quer rever algum lance neste jogo? Pegue o seu celular, escaneie o nosso code, você vai direto ao ESPN.com.br e assiste agora o que de melhor já aconteceu aqui. Cobertura também lá do ESPN.com.br. Matheus França tá daquele jeito, né? Achei de personalidade e tentou de fora. Dessa vez o chute dele foi travado. Nós tivemos hoje uma grande goleada do Real Madrid para cima do Barcelona. O Real Madrid atropelou o Barcelona em pleno Camp Nou. Torcedor do Mengão, mais uma exibição daquelas do Vinícius Júnior. O Alex Tissen vai trazer no nosso intervalo os detalhes desse jogo, as imagens, os gols. Vini Júnior e Benzema sobrando on fire contra o Barcelona. Foi uma grande goleada na casa do Barça e se classificando para... Wesley do tranco. Toque de primeira do Otero. Castilho tem condição legal para dentro da marcação. Fugiu bem. Cruzamento perigoso por baixo para trás. O Flamengo estava bem protegido por ali por dois jogadores. Acabou adiantando muito o Everton Ribeiro. Tudo isso está valendo. Vem um chute de longe. Você escova o dente antes de dormir, viu? E agora, depois do almoço, é para escovar também. Porque junta sujeira aí no aparelho. Se você não cuidar, vai apodrecer. Se você não cuidar, eu vou mandar e eu mando tirar. E você não bota mais. Tem estreias, viu? Na Libertadores. Então tem que cuidar. A última derrota. Vamos até 47, tá bom? Então. A última derrota do Flamengo presente. Foi 9 anos atrás. A derrota do Leão do México, 2-1. De lá pra cá, em suas estreias na Conmebol Libertadores, 5 vitórias no Mengão e 1 empate. E ali o garoto, Deus... E o Flamengo vem de novo, vem agora com o Marinho. Ela acabou sobrando na entrada da área, Matheus França. A insistência do Flamengo agora na cavadinha, Gabigol. Antes dele, o Quinones, sem deixar a bola cair. Deixa cair cedo. O Flamengo tem a marcação adiantada. Vamos então a 47 minutos. Mais 2 minutos de acréscimo até os 47. Ingresso, tem que saber conviver com isso, e a nação rubro-negra, ela é exigente, né? Então ele tem a convicção de 3 zagueiros, vai, continua com a sua personalidade, monta o time, e o Flamengo foi superior na montagem dele, na estratégia dele, né? Visando também a final contra o Fluminense, e vai arrumando também uma dozinha de cabeça boa, né? Porque quando o Matheus França é escalado no jogo hoje, eu fiquei na dúvida. Quem vai jogar no domingo? Everton Cebolinha, Pedro. E quem vai ser o outro? Gabigol, Matheus França. E o garoto tá bem no jogo, né? Perlaça no apoio, cara a cara com o Marinho, deu uma puxada. Perlaça, não houve nada, né, Perlaça? Ele olha ali pro Bandeira, tentou na manha descolar uma falta que não aconteceu. Bolívar e Palmeiras. É a nossa próxima atração para você curtir. Daniel Ramos, um abraço. Obrigado pela audiência, pela mensagem. José Cortez, aqui conosco também. Em cima daquilo que prometeu. O árbitro José Argotti. 1 para o Mengão. Gol da cria de Matheus. Acabou. Acabou o primeiro tempo. Já, já tem segundo tempo. Vem chegando com toda. O Flamengo tá vencendo por 1-0 contra o Alcas. Aí sim. Show do Real Madrid para cima do Barcelona com as nossas atrações. Não saia daí. Noitada de Conmebol Libertadores, como a gente gosta. ESPN e Star Plus. O esporte passa aqui. Vai para cima. Faz o Sporting Bet aí. Aniston, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores. Volta já já.